A sura do ser humano. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Com efeito, transcorreu para o ser humano um lapso de enorme tempo em que não era coisa mencionada. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Por certo, criamos o ser humano de gota seminal, mesclada, para pô-lo à prova. Então fizemo-lo ouvinte, vidente. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Por certo, guiamo-lo ao caminho, fosse grato, fosse ingrato. Inna a'tadna lil-kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Por certo, preparamos para os renegadores da fé correntes e gargalheiras e fogo ardente. Por certo, os virtuosos beberão de uma taça cuja mistura é de kafur. Uma fonte de que os servos de Alá beberão, fazendo-a emanar abundantemente. Porque são fiéis aos votos e temem um dia cujo mal será alastrante. E cedem o alimento, embora ele apegados a um necessitado e a um órfão e a um cativo. Dizendo: apenas alimentamo-vos por amor de Alá. Não desejamos de vós nem recompensa, nem agradecimento. Por certo, tememos da parte de nosso Senhor um dia austero, consternador. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Então Alá guardá-los-á do mal desse dia e conferir-lhes-á rutilância e alegria. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. E recompensá-los-á por sua paciência com paraíso e vestes de seda. Muttaqina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Neles estarão reclinados sobre coxins. Lá não verão nem sol nem frio glacial. Wadaniyatan 'alayhim dhilaluha wa dhullilat. E suas sombras estarão estendidas sobre eles, e seus frutos penderão docilmente. E far-se-á circular entre eles recipientes de prata e copos cristalinos. قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. Cristalinos de prata. Enchê-los-ão na justa medida, conforme o desejo de cada um. وَيُسْقَوْنَ يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. E nele dar-se-lhes-ão de beber taça cuja mistura é de gengibre. عينا فيها تسمى سلسبيلا. De uma fonte que lá se chama salsabil. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. E circularão entre eles mancebos eternos. Se os vires, suporá serem pérolas espalhadas. E se vires o que há lá, verás delícia e grande soberania. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Sobre eles haverá trajes de fina seda, verdes e de brocado. E estarão enfeitados com braceletes de prata, e seu senhor dar-lhes-á de beber puríssima bebida. Inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Dir-se-lhes-á, por certo, isso é recompensa para vós, e vosso esforço foi reconhecido. Inna nahnu nazzalna 'alayka al-Qur'ana tanzila. Por certo, fizemos descer o Alcorão sobre ti com gradual descida. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Então, pacienta quanto ao julgamento de teu Senhor, e não obedeças dentre eles a pecador nem ingrato algum. E lembra-te do nome de teu Senhor ao alvorecer e ao entardecer. E durante a noite, prosterna-te diante dele e glorifica-o durante a longa noite. Por certo, estes amam a vida transitória e deixam diante deles um pesado dia. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. Nós os criamos e lhes fortificamos a compleição. E se quiséssemos, trocá-los-íamos por seus semelhantes facilmente. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Por certo, esta é uma lembrança. Então, quem quiser tomará um caminho para seu Senhor. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. E não o quereis, a não ser que Alá o queira. Por certo, Alá é onisciente, sábio. يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Ele faz entrar em sua misericórdia quem quer, e para os injustos preparou doloroso castigo.